Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. É com muita gratidão que nós vamos compartilhar com vocês mais um capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 46, e permitindo o Senhor. Essa semana encerramos as devocionais sobre esse livro. É claro, irmãos, que quando você fizer a leitura, deve ser assim, o Espírito Santo há de revelar dezenas e dezenas de outros aspectos que nós não compartilhamos. Quando você for ler um livro, um comentário, isso também acontecerá quando ouvir os sermões, mas a nossa intenção não é e nem pode ser de modo algum esgotar o assunto, porque ele é em si inesgotável, mas apontar uma, duas, três verdades que o Senhor nos mostra e colaborar um pouco com o seu amadurecimento espiritual. Em Gênesis capítulo 46, a primeira parte, que vai do primeiro versículo até o 27, fala sobre os descendentes de Israel. E a segunda parte, nós vamos fazer a leitura agora, a recepção de José aos seus familiares. Ora, Israel enviou Judá na frente a José, com o objetivo de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem real, já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então Israel declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Esses homens são pastores, portanto dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar qual é vosso trabalho, vós respondereis: Teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos, desde crianças, assim como fizeram os nossos antepassados. Desse modo, lhe será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gósen, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores da sua sociedade. Irmãos, há três notas que eu quero compartilhar com vocês da BKJA, só para ampliar um pouco mais o seu conhecimento histórico. Em primeiro lugar, Jacó deixou a propriedade da família em Hebrom, na região de Canaã. E ao chegar em Berseba, ofereceu ações de graças e sacrifícios como Abraão e Isaque haviam feito no passado. Uma primeira observação: Abraão foi grato a Deus, Isaque foi grato a Deus, Israel foi grato a Deus, e isso é uma grande lição para nós, mantermos um coração sempre com atitude de gratidão por aquilo que ele operou, opera e operará em nossas vidas. Uma segunda nota diz assim: as promessas do Senhor são amorosas, fiéis e imutáveis. Deus estaria com Jacó enquanto fosse para o sul até o Egito, do mesmo modo paterno que esteve com ele quando foi para o norte até Harã, e ainda o acompanhará de volta a Canaã, trazendo-o como já o fez antes. Essa segunda nota tem dois sentidos claros. Primeiro, levar o corpo de Jacó a Canaã era também uma tradição de querer ser depositado junto aos familiares quando José lhe fechasse os olhos. E segundo, é um apontamento profético daquilo que iria acontecer na volta do povo de Israel para a terra prometida, 430 anos depois. Eles chegaram em paz, depois, infelizmente, foram escravizados, aí a nação se multiplicou, já não eram 70, mas centenas e centenas, milhares de israelitas, e voltaram para a terra prometida, tendo saído do cativeiro do Egito. Então, tem esse segundo sentido que é tão importante quanto o primeiro, e importante para a história de Israel e para o cristianismo também. Vai ser um texto-chave para nós compreendermos toda a obra de libertação que Jesus operou, nos libertando da escravidão do pecado. Uma terceira nota: estes são os mesmos nomes que abrem o livro do Êxodo. Em Êxodo capítulo 1, versículo 1, apresentando o cenário da história do grande êxodo do povo de Israel, predito aqui no versículo 4, mais de 430 anos antes. Em Êxodo 2, 12, versículo 40 também. Essas são duas notas, três notas importantes para a nossa reflexão também sobre os detalhes presentes no texto. Eu concluo a nossa devocional dessa narrativa com a seguinte proposição do livro Houve Luz: 70 israelitas vão viver no Egito. Aliás, irmãos, Israel foi viver no Egito, antes dele José foi viver no Egito, e sem dúvida nenhuma, eles tipificaram a ida de Jesus para o Egito no período do seu nascimento e a perseguição que houve por parte de Herodes. Ele foi para o Egito até que pudesse voltar para Israel e vai morar em Nazaré, nasceu em Belém, tem que sair fugido para o Egito e volta do Egito para morar e crescer em Nazaré até quando começa o seu ministério. Então, essa ida e volta ao Egito, que também vai acontecer na história dos profetas, é sempre muito importante, você deve estar atento quando lê essas informações. Concluo. 70 israelitas vão viver no Egito. Israel, pai de José, ouviu tudo que os filhos contaram, viu os carros de Faraó e acreditou que o jovem sonhador tinha se tornado governador do Egito. Então ele partiu para encontrar-se com José. Pegou tudo que possuía em Berseba, ofereceu oferta de adoração a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e agora ao Deus de Israel. O Senhor o chamou à noite através de visões e, tendo ouvido a voz do Senhor, respondeu dizendo: Eis-me aqui. Eis-me aqui é uma palavra que vai acompanhar a experiência de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história. É necessário responder ao Senhor, colocando-se à disposição dele, irmãos e irmãs, para cumprir seus propósitos, que são perfeitos, que são eternos. O Senhor disse para ele não temer sair da terra de Canaã, em direção ao Egito, porque lá se cumpriria a promessa feita a Abraão de torná-lo pai de uma grande nação. E foi lá no Egito que eles se multiplicaram grandemente e se tornaram uma grande nação, milhares. O Senhor prometeu ir com Israel para o Egito e voltar com eles. Consolou também seu filho, dizendo que encontraria José. E esse fecharia os seus olhos no dia da sua morte. A família pegou tudo o que lhes pertencia e foi para o Egito. Levaram a família nos carros de Faraó, e todos os descendentes de Jacó foram morar na terra de Gósen, no Egito. Viajaram 66 pessoas e juntaram-se a José, sua esposa e seus dois filhos, formando o número de 70. Judá, que há muito tinha assumido a liderança entre os irmãos, foi enviado pelo pai à frente de todos, para que pudesse conduzi-los à terra de Gósen. Interessante observar mais uma vez Judá, que no passado era um líder, mas não tinha um bom comportamento, e por isso seu pai Jacó não lhe dava crédito, agora, depois de sua mudança de atitude, gozava da credibilidade de Israel, ao ponto de ser escolhido para ir à frente da parentela, preparar o que fosse necessário para a chegada de todos. José, a esposa e dois filhos completam um número muito representativo para a história do povo de Israel. Completam 70 pessoas, significando ação completa de Deus, ação perfeita de Deus. O número 7 representa isso. E o múltiplo de 7, 7 vezes 10, 70, representa isso em maior expressão ainda, com um padrão de grandeza maior. É uma história perfeita, é uma ação perfeita e completa que Deus estava realizando na formação da nação de Israel, prometida a Abraão, a Isaac e agora o Senhor operando através de Israel e através dessa nação, Jesus nasce em Israel para também realizar toda a vontade de Deus, a ação completa de Deus, a ação perfeita de Deus. Mesmo Jesus realizou uma obra onde enviou de dois em dois o que ficou conhecido como a missão dos 70. Então você deve prestar atenção nesses detalhes. Mesmo que em alguns relatos você veja 75 ou um número próximo disso, o que importa, irmãos e irmãs, não é exatamente se é 71, se é 72, se é 75. O que importa é o significado simbólico de que Deus estava reunindo toda a família e os transformando em uma grande nação, como prometera a Abraão. Quando José encontrou o pai, abraçaram-se e beijaram-se fortemente, emocionados por tantos anos afastados, e sendo que Jacó considerava que José estava morto. Jacó chegou a dizer que já podia morrer depois de encontrar seu filho. José os preparou para serem apresentados a Faraó, de modo que, apresentando-se como pastores, eles estariam demonstrando a Faraó que não tinham nenhum tipo de ambição política, a qual os fizessem querer se apropriar da terra de Gósen, na qual estavam sendo escolhidos. Com isso, eles estavam prontos para se encontrarem com o Faraó, dando mais um passo no sentido de cumprir os propósitos do Senhor em relação à história de Israel e depois, através de Jesus, a história da humanidade. Irmãos, que Deus os abençoe e que esse relato alimente a sua vida e você tenha a certeza de que a ação completa de Deus, a ação total de Deus, já foi realizada por toda a história de Israel no Antigo Testamento, até que ela foi tornada no sete multiplicado pelo infinito em Jesus Cristo. E Deus está operando em cada área da sua vida e está promovendo o reencontro. Esse é um capítulo do reencontro da família. E eu declaro o reencontro da família. Deus está promovendo reencontro de familiares. Agora, eu não saberia dizer onde nem com quem. Mas assim me diz o Senhor, Ele está promovendo o reencontro da família, para que a família se reencontrando, Ele possa cumprir todos os propósitos que tem para cada um dos seus integrantes. Que Deus o abençoe grandemente, Deus opere grandemente, Deus os fortaleça grandemente nessa jornada, em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.